sentado nas varandas, esperando o amanhecer. Estrelas lá no céu, fogueiras no sertão e as luzes da cidade não espantam a solidão.